decidiu pensar mais. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Não é o final, a gente dá certo. Te fiz mil apelos, você nem de me amar.